Rigor, no 868, ponto de espera e pronto. O 868 autorizado, né? Decolar 10, vento. 080 graus, 109. Livre, alinhar e decolar, sono 0, Gono, 868. O 868 decola os 47, controle 1 no 20 decimal 8. 208, gol 1868. De Salvador, gol 1868. 1868, deixa o controle. Contato radar estabelecido, suba sem restrições após 2000 direto Aracaju. Após 2000 Aracaju, gol 1868, vindo sem restrições 230. Do 4, acabo de receber informação do melhor centro de controle do Nordeste, que Vossa Senhoria está restrito ao nível 300 e até a posição Ofito. Passa 150 agora, chame Recife 1288 e boa viagem com o Sierra 2584. Recife 300 até Ofito, me chama 10288, grato, boa noite. Boa. Sorriso 2224, está voando sobre água, desça para 2.500, autorizado a RNAV. 2.500, autorizado a RNAV, gostaria de 2.2. Dois, dois. Dois, tá. Gostaria do 2.224, vamos efetuar uma correção. Está autorizado a RNAV, altitude 2.500, mas vamos para o Serra Vitor 366. Voar o Serra Vitor 366, positivo. Ok, então voar o Serra Vitor 366, desce 2.500. Controle Salvador, tá? 3152, controle, ajuste 1002, desça para 5.000 e vou para o Serra Vitor 366. 1002, Salvador, uma boa noite, voo no 970, boa noite, espera da 10, pronto. 1170 autorizado, aliás, decola 10, vento 080 graus, 8 nós. Ali, decola da 10, voo 1170. 1170, decola 51, controle 120, decima 8. 1208, gol 1170, muito obrigado, um outro batido. Controle de Salvador, boa noite, gol 1170, decolou na boca na frequência. O 1170 ao controle, está em contato, radar, suba sem restrições após 2000 jamo. Sem restrições após 2000 jamo, o 1170. Azul 6908, desça para 5000, voe para Serra Vita 366, aproximação RNAV, ajuste 1012. Serra Vita 366, 1012, para 5000. 3152, está voando sobre a água, desça sem restrições para 2500. Sem restrições para 2500. Chame Recife, 1285. 2685, gol 1891. 3891, aproxima-se de Alagoinhas, desça para 6000. 6000, 3891. Passarelo 2224, completa com a torre 1895. Torre 1989. Torre Salvador, boa noite, passarelo 2224. Passarelo 2224, pouso autorizado, pista no zero, vento 080 graus, 109. Nível pouso da 1022-4. Então 3891, reduza para 220 mais. 220, reduzindo. Azul 4062, aciona identificação, autorizada a chegada a Mari, desse mantém o 070 e redução para 250 norte. Destro 070 via Mari, seguindo 250, azul 470. Luna 70 Recife 2085, alternado 12545, bom voo. Agora Recife 2085, 2545, voo na Luna 70, uma boa. Está autorizado para ligar o aeronave no final, decola da intercepção. Gente, mantenha o ponto de espera 098. Aguarda. São 3398, acione identificação, autorizada a chegada Mari, desce e mantém o 080 e reduza para 250 nós. 1228, aciona identificação, autorizada a chegada a Mari, desse mantém o 090 e reduza para 250 nós. Azul 6908, desça para 4000 pés, o ajuste no 012. Eu confio, vou decolar pistão zero. Está autorizado o táxi, chame para o cruzamento da pista no centro. Já o 280 Salvador. Fez 891 no controle. Prossiga. Projetou para sequenciamento direita para o A230, o limite é a radial 280 de Salvador. Direita 230, para 3891. Passarelo 2224, solo 01, no livre direito, 121 decimal 1, o solo. 221, passarelo 2224. Autorizado, direto, então, no final, curva direita. Via Mike Lima e para cruzar o pátio de Fingers, do terminal, chama 1211 no solo. Azul 6908, desça para 2500 pés, o ajuste no 012. Reporta, Sr. Vitor 366. Quem acha, reporta Uno 228, completa a redução para 2209. 2209, Uno 228. 3398, redução para 2209. Azul 4062, redução para 2209, segue o número 4 na aproximação, azul 4062. Redução 2209, sim, 4062. Uno 098, decola 04, controle 1, 20, decimal 8. 08, já. Passado. Ok. Controle voo, 098. Uno 098, contato radar, suba para o 370, saída Puca. 37, Puca. Na praia de Aracaju, 98. O Gol na 098, vai, Jamo. Jamo, obrigado. São 3891, no Mesta Prua, desça para 4.000 pés, o ajuste 1092. Aguardando o voo ao Cérebro 366. Para 4.000, mantendo Prua, São 3891. Tava... A 3152, completa com a torre 1895, bom pouso. 1895, bom trabalho. Boa noite, boa noite, na 3152. A 3152, autorizado o pouso, pistão no zero, o vento 1, correção vento 080 graus, 101. Autorizado o pouso na 10, usa 3, 1, 1. 3891, está autorizado o procedimento? Afirmativo, desça para 2500 pés, o ajuste 1012, reporta passando o servidor 366. Reportaremos passando o 366. Vai passar o reativo 04062. Confirme? Vai atingir o 070 azul 4062. Fecho azul, 4062, sob vetor para sequenciamento, esquerda, voe na prua 360, o limite é radial 280, Salvador. Frente esquerda 360, limite 280, Salvador, 4062. Azul, 4062, desça para 4.000 pés, o ajuste 1012. 4.000, 1012, azul, 4062. Na 3398, desça para 050. Uno 228, desça para 0620. 0620, Uno 228. 0908, cabe de lá. Torre 1895. 1895, boa. Torre, azul 0908, estabilizado na final. Azul 0908, continua a aproximação, lateralização de pouso. Guardado. Azul 4062. Rafuma, voe direto, Sierra Vitor 368, azul 4062. Sou Sierra Vitor 368, azul 4062. 3398, completa a redução para 2009, segue agora com o número 4 na aproximação, então 3398. Autorizado o procedimento azul 4062. A Afirmo, o ajuste no 012 reporta passando o senhor Vitor 366. Passará. Ficou no 098, Recife 1285, alternado 12545, bom voo. Obrigado. Uno zero nove dois controle. São 3398, após o TAP, voa do Serra Vitor 368. O 4062 desça para 2500 pés, o ajuste é no 012. Está presente, 2500 pés. Presente, 2500, o 4062, 2002. Estado pouso, vista 10, vento 080 graus, 109. Livro pouso, 0908. 3891, completa final, torre 1895, bom pouso. 1895, boa. Espera um só, esse aí, na sua frente, logo nessa placa esquerda luminosa, só tem um ponto de espera. É, o alinhamento pode ser feito pela Brava ou pela Charlie, se quer dizer o comandante. São 3398, desça para 4000 pés, o ajuste é no 012. Gol 1228, após o TAP, voa a Sérgio 368. TAP 368, gol 1228. Do 4062, inicie repetição para aproximação, segue para a TAM, 5 milhas à sua frente, com 130 de ground. Ah, reduzindo 4062. Ouro 228, completa a redução para 2009, segue com o número 4. 2008. Então, 3398, autorizado o procedimento da RNAV, o ajuste em Salvador 10112, reporta passando o servidor 366. Vitor 366, 4062. 4062, torre 1895, bom pouso. 1895, 4062. Torre Salvador, Bruno Índio Azul, 4062, 12.5 milhas para o Serra Vitor 372. 104062, continua a aproximação, atualização de pouso. 104062. Coro 228, desça para 4000 pés, o ajuste 1012. 4000, 328, igual a 1022. Tan 3891, tem livre pouso? Afirmo, autorizado pouso, 080 graus, 109. Livre pouso. Tan 3398, completa com a torre 18-95 com pouso. Uno 228, desça para 2500 pés, o ajuste no 012. Autorizado a final RNAVE, reporta-se a Repitor 366. Ao estabilizar, reduza para aproximação, vai seguir tráfego da TAM agora meia dúzia de milhas à sua frente. Ativo, reduzindo, passará o Serra Vista 366 com 122. 121, decimal 1 no solo. Sete, ao solo, lado direito, está presente, 1 no alto. Azul com a 062, autorizado pouso, vento 080 graus, 109. E depois o azul 4062. Polo 972, identifica a chegada à mar e desce até 050. 050, 0. Inicialmente mantém a chegada. Serra Vista 366, gol 1-228. Gol 1-228, torre 1895, bom pouso. 1895, bom. Azul 4062, solo 1-7, direita direita, 1-2-1, desce uma 1 no solo. A livrar a direita, 1-2-1 no solo, 4062. Salvador, noite voo 1-228, mandou Serra Vista 36. 1-228, continua a aproximação, vai autorização de pouso. Guarda voo 1-228. 3398, autorizado pouso 1-0, vento 080. Depois, cabeceira 1-0, 3398. 3398, solo os 19, à direita, chama 21, solo. 19. Autorizado pouso, vento 080 graus, 109. Repouso, Bono, Papa Romeu e Juliette, é tão autorizado ingresso, alinhar e manter no zero. Solo 228, solo 22, direito 121, décimo 1 no solo. Direita 21. Estão autorizados a decolar, vento 080 graus, 109. Juliette Acutão, decola 24, chama o controle 120, desce 8. 208, Juliette Acutão. Valeu, Papa Romeu, Juliette Acutão, boa. Papa Romeu, Juliette Acutão, contato radar, suba para o 430, saída da El. 430, da El, Juliette Hotel. No 972, após ETAP, prossegue para o servidor 366, vista para 2500 pés, o ajuste é 902. N12, após ETAP, vai prosseguir com o servidor 366 no 972. Juliette Ecutan, Ruvo e Leda. Leda, Juliette Ecutan, grato. Prossiga. Senhorita, poderia coordenar a prova de Motiba, por favor? Aguarde. Obrigado. Juliette Acutango, autorizado pelo Centro Recife, direto Motiba. Direto Motiba, graças a Juliette Acutango. Juliette Yankee Tango, Recife 1251, na alterna 288. 251-288, Juliette Yankee Tango. Aviso 366, no 988. Bruno 972, Torre 1895. 1895, 972. Oi, Salvador, boa noite, o nosso é 2 final do ILS, não, ILS não, do Renato. O 972, ciente autorizado pouso, pista 10, o vento 080 graus, 109. Obrigado, livre pouso no 0, o nosso é 2. Salvador, boa, 2228, passaria do ponto de espera, pronto. Passaria 2228, mantém a posição do ponto de espera. Vai, mantém. Passaria 2228 autorizado alinhar e manter 10. Mantendo 0, 272, solo 33, direito 21, décima 1 no solo. 1 no gol no 96. 2228, autorizado a decolar, 080 graus, 109. Livre decolante, 2228. Salvador, boa noite. A 258, acione a identificação, autorizada a chegada à malha, desce e mantém o 050. Inicialmente mantém a chegada, 6258, devido à decolagem na saída árvore. C228, decola 37, controle 120, desce 18. 208. Controle Salvador Boa, 2228, passaredo. Passaredo 2228, contato radar, suba para 180, Cedarbo. 180, sem restrição. Sobre a condição de cumprir a restrição superior. A inferior, afirmo, a superior, negativa. Então, inicialmente, mantenha 3 mil pés, o passarinho 2228. Ok, inicialmente 3 mil na árvore, 2228. Passaredo 2228, voe Elefa, aguarde a sessão. Elefa aguardando, 2228. Livre, 6258. Tá livre. Dois dois dois oito, livre ascensão, nível 180. 180, 2228. Oito, vou direto para a Victor 366. 6258, desça para 2500 PES, ajuste ao 012, autorizado a sinal RNAV e reporta para a Vitor 366.